Salve, salve, coelhada! Decadente 150! Olha aí, 150 programas dessa bagaça a mais. Eita ferro, vocês também, hein? Não larga o osso. Enquanto você estiver aí, nós não vamos largar isso aqui também não, gente. Então a culpa é de vocês. Vamos hoje, então, falar da vitória do América Locomotiva sobre o Flamengo Imperadores, que é o que tem de interessante e importante nesse final de semana. E, óbvio, desnecessário também falar da derrota para o Bahia, para o novo time do Anderson, lá na Fonte Nova. Que desgrama de joguinho lazarento que nós tivemos. Seu Jair Viana, dê seu boa noite. Boa noite. Vamos comentar. Esse é o único jogo que a gente precisava ter ganho desses últimos cinco. Brincadeira, a gente queria só ganhar isso. Todos. Mas esse era o mais importante para ganhar e não ganhamos. Então já tô nervoso. Muito bem. Seu Rainer Hadid, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Tamo aí. Vamos ver o que a gente pode acrescentar hoje. Nosso correspondente internacional diretamente do Japão, Felipe Tireucas. Bom dia. Todo mundo. Vamos tentar destrinchar um pouquinho o primeiro jogo que deu para passar raiva com o Adilson Pardal. Ah, muito bem. O primeiro que deu para passar raiva, dado o resultado, é verdade, tá? Tem razão aí. Muito bem. Bom, como eu já tinha falado no iniciozinho, ontem teve também, além de América e Bahia, tivemos América Locomotiva e Flamengo Imperadores lá na Faculdade Universo, jogando em casa mais uma vez. Sérgio Tavares estava lá pentelhando a narração. Não está tendo transmissão dos jogos, né, nem pela TV, nem por streaming, mas para quem vai lá assistir em loco, tem a narração dos dois Luizes Filipes, um com Z e um com S. E o nosso Sérgio Tavares foi lá pentelhar ontem, fazer seu papel de cidadão médio, de cidadão comum, que desconhece as regras do esporte. Então estava lá para tentar tirar as dúvidas e ajudar os outros espectadores que lá estivessem nas arquibancadas também, que eventualmente não estivessem muito familiarizados com o esporte. Ele estava lá fazendo as perguntas, enfim, daquele que não conhece. O jogo parece que foi bem legal, o Sérgio falou que curtiu bastante o jogo. Parece que nós saímos na frente já e foi um jogo corrido, foi um jogo muito disputado, mas parece que a nossa liderança, a nossa vitória pelo menos, não ficou ameaçada em momento algum. O jogo terminou 21 para o Locomotiva e 14 para o Flamengo Imperadores. Para quem não está muito acostumado com o esporte, pode ver aí uma vantagem de 7 pontos, achar que é muita coisa. Na verdade não é, né? 7 pontos são um touchdown, que é a principal forma de marcação de pontos no futebol americano, e mais um extra point, que é aquele chutinho lá em cima do Y, que vale mais um pontinho, na qual você tem direito depois de marcar o touchdown. Então você vê que, na verdade, assim, é como se nós tivéssemos marcado 3 e eles 2. É isso? É isso mesmo. Então ficou 3-2, viu, gente? Traduzindo para o futebol da bola redonda, foi 3-2 para nós. A gente já tinha batido o Botafogo Reptile, segunda vitória. Estamos na liderança do grupo, com certeza. Talvez no critério de desempate ali, que é exatamente essa amplitude entre de placar, né? Seria o saldo de gols, o saldo de pontos, talvez aí o Tritões, eu não sei qual que foi o resultado do Tritões, tenha nos passado, mas vamos ficar de olho. O fato é que nós estamos muito bem colocados, foi a primeira vez que nós vencemos o Botafogo Reptiles, agora também é a primeira vez que a gente vence o Flamengo Imperadores, então o time está quente aí nesse Brasileirão de futebol americano, vamos acompanhando, vamos dar força pra galera lá do Locomotiva. É América, né, gente? Se tem América, nosso tempo tá lá junto. A gente tinha prometido, cabe aqui uma explicação, de que nós faríamos na semana passada um programa especial sobre o brasileiro de futebol americano, mas houve um conflito de agenda ali, junto com o Abraão, que não fechou os horários que ele podia, a gente não podia e tal, então ficamos devendo. Mas o microfone aqui continua aberto lá para a galera do Locomotiva, e assim que eles quiserem, assim que eles tiverem disponibilidade, a gente vai estar aqui aguardando para fazer um programa especial sobre eles. Bom, Jair Viana, pelada de ontem, você quer começar comentando? Não, eu não sou capaz de fazer um resumo igual o Alisson, não. Ninguém é, até nem porque, ele. Não, com certeza, o cara é a sumidade da síntese do futebol americano. E eu perdi quase meia hora do primeiro tempo, porque eu tava na cidade do meu pai, Santiago, terra do café com biscoito. Pô, já fui demais lá, ué? Pois é, cara. Já fui demais lá, opa. A dificuldade de achar um boteco com Premier. Santiago é grande Piracema. Hã? Santiago pertence à grande Piracema. São João del Rei faz parte da região metropolitana de Santiago. Aham. Tiradentes, entendeu? Mas eu perdi um bom pedaço procurando um boteco que tivesse um Premier. Mas, assim, O jogo de ontem, quando eu vi a escalação, já me deu um desânimo. Primeiro, a onipresença do Gerson Magrão, né? Uhum. O Gerson Magrão entra no time por falta de dois Gerson Magrão. Se tivesse dois, entrava os dois, né? E aí, Juninho na lateral, Rui mais uma vez isolado lá na frente. Já fiquei num desânimo danado. E da onde a gente não espera que saia nada, é que não sai nada mesmo. É verdade. E foi aquele primeiro tempo ruim. Já virou o primeiro tempo, eu já falei, nós estamos ferrados. E veio um segundo tempo pior ainda, né? Porque as mexidas que ele fez não deram muito certo. Judivan jogando nada, entrou jogando nada. Mas aí a gente é sempre surpreendido pela entrada do Renan Oliveira, né? E aí você fica pensando num jogo que tem Wesley, Gerson Magrão e Renan Oliveira no mesmo jogo. Então é triste. É claro que o Wesley não jogou junto com o Renan Oliveira, porque afinal de contas o jogo ia durar mais ou menos 4 horas se os dois jogassem ao mesmo tempo junto, né? Mas... Parece que é uma questão física mesmo, que se entram os dois em campo ao mesmo tempo, você tem uma distorção do espaço-tempo e que o tempo passa a passar mais devagar. É, e lembrando aquela imagem que a gente conseguiu uma vez que mostrava qual que é a posição preferida do Renan Oliveira em campo, né? Sim, aquela debaixo da sombrinha. Exato. Ia faltar a sombrinha, né? Sombrinha da árvore pra ele esconder embaixo, né? Então, tomamos um gol que, assim, eu não culpo o João Ricardo, ele não acho que foi peru do João Ricardo. O cara cabeceou certinho pra baixo, como manda o manual, uhum. E no susto ali ele devolveu no pé do atacante. E não tinha nenhum zagueiro nosso fazendo a paredinha ali, né? Pra proteger foi. A bola. Então eu não boto na conta do João Ricardo, não. E até quem tava indo bem nos últimos jogos foi mal. Ontem, por exemplo, eu achei que o Messias foi mal. Eu achei que ele estava disperso, achei que teve várias jogadas ali que ele não acompanhou. Teve aquela última contra-ataque que o João defendeu. O jogador que chegou mais próximo do atacante dele foi o Rui, acredite se quiser. Né? Quer dizer, o nosso último zagueiro era o Rui. Faz sentido isso? Então o time estava muito mexido ontem, muito esquisito. Ontem não foi a América, não, tá? Não foi. O América é um time estranho. A gente ganha do Inter, ganha do Santos, empata com o Paraná e perde do Bahia. É uma coisa muito estranha. Empata com o Palmeiras, né? Empata também. Com o Palmeiras, ganha do Santos, ganha do Inter, empata com o Paraná e perde com o Bahia. Pois é. Muito sem lógica. Empata com o Paraná, não, nós perdemos, né? Nós perdemos o Paraná, acho. Perdemos o Paraná, é verdade, verdade. Acho que o Jari confundiu o Paraná com o Palmeiras. Foi, Paraná com o Palmeiras, foi mesmo, tá certo. É tudo com P. Felipe, o que você viu daí do Japão? Ah, vou um pouco com a linha do Jair também. Na verdade, eu já comecei a ficar assustado quando eu via os relacionados pro jogo, né? Quando você vê que os volantes que ele tava levando seriam só Donizete, Davi, Wesley e Gerson Magrão, eu já comecei a falar assim, vão acabar tendo que jogar, vão jogar três desses aí, tirando Donizete, qualquer um dos outros dois que entrar, já me assusta um pouquinho, né? Porque pode vir. Felipe, menção honrosa ao Paulão Caveirão. Titular. Ele jogou bem ontem. Ele não tem muita intimidade com a bola em si, né? Se ele tiver que sair jogando com ela assim, né? Ele tem um pouco de dificuldade, mas pra rebater, destruir jogada, ele faz isso. Pena que é um bem. Esporte que envolve bola, né, senhor? Se fosse algum outro esporte que não tivesse bola envolvida, ele tava bem. Não é? Eu achei bola aérea ali, ele tirando tudo, os caras chegavam, ele espanava bem, carrinho, bota certo na bola, mas aí dava um passo pra ele pegar, pra dominar, e já tinha medo do que fazer com a bola. O moleque tentou sair driblando aqui assim, aí eu tive medo, né, porque uma coisa desengonçada, ele perdeu a bola e já veio um contra-ataque logo na sequência, assim, né, por sorte, na hora não saiu nada, né. Mas assim, ele pra um zagueiro ali só pra ficar espanando bola e tirando, até que vai funcionar bem, eu acho. Com a vantagem que ele se mostrou, eu acho que ele até tem um pouco mais de velocidade, né, do que média de zagueiro, assim, não é tão lento, né, então ajuda bem. Só que o time ontem, infelizmente, não tentou atacar, né? Quando você joga só pra defender literalmente, né? E você a ideia, o Adilson até fala que a ideia dele era fechar bem pra impedir as investidas do Bahia e puxar contra-ataque. Só que o time dele, pra puxar contra-ataque, não, com aquelas peças, você vê que não ia funcionar o negócio direito, né? E acabou mostrando isso. Foi um time que só defendia, né? E só defendia. E mesmo assim, sem tirar tanto, impedir tantas chances, né? O Bahia conseguiu cruzar muita bola, embora seja também tendência do Anderson, né? Investir muito em bola cruzada. Uhum. Não conseguiu. Eles tiveram algumas chances, né? Algumas perderam por falta de capricho, algumas sinalizações pra fora, mas não impedimos tanto os ataques e contra-ataque a gente não teve nenhum. Tanto que No primeiro tempo, o Rui pega uma bola na intermediária, olha pro lado, não vê ninguém, ele tenta chutar lá do meio de campo mesmo, só pra, tipo, praticamente fazer assim, ok, não vou conseguir ser correndo e driblar 5, né, então chuto daqui mesmo que vai ser a melhor chance que eu vou ter. E foi o único chute que nós demos no primeiro tempo, foi isso, né, um chute torto do círculo central do Rui. E aí o segundo tempo, depois do gol, tentou atacar um pouquinho mais, mas também sem conseguir grandes coisas, né, até porque as peças que entraram ajudaram nisso, né, o Judivan realmente... É, ele tá difícil. Ele conseguiu entrar pra mim pior do que o Sonequinha, né? O Renan Soneca, pra mim... O Sonequinha correu ontem, rapaz. É, ele entrou com a disposição e tal, a gente tem... Isso, ele entrou com a disposição, outro o Judivan, nem isso, né? O Judivan literalmente... Só lembrando que o Renan com a disposição é o Rui cansado. É. Mas sim, ele entrou com a disposição. O Judivan ontem ficou meio perdido, outro que eu achei totalmente perdido ontem também foi o Giovani. É, principalmente que... Recuado, né? Giovanni jogou muito recuado ontem. Muito. Não dá pra ser assim, não. Também não entendi. Com o Magrão jogando, você sobrecarrega aquele lado esquerdo, né? Você fica literalmente... O Gerson Magrão e o Giovanni, eles têm uma... Eles ocupam mais ou menos o mesmo lugar no espaço, né? Você tem os dois ali e ficam meio, tipo... Era pra eu estar... Eles ficam meio se ocupando ali, aí acaba um não sabe o que faz, né? Tem que sair um pouquinho pra poder dar espaço pro outro por ali, acaba que ninguém faz nada por ali mesmo, né? Então, um entra no espaço do outro. É. Rainer, o que você viu do jogo? É isso mesmo, eu concordo com todo mundo aí. Eu acho que faltou organização do time. Acho que na hora que eu pensei que o time ia entrar mais organizado com três zagueiros, mas acho que desorganizou total. Não teve atacante, não teve bola para chegar no ataque. Então, acho que desorganizou total mesmo. Voltamos então para... Esquece três zagueiros, voltamos à programação normal? Não sei. Eu acho que dá pra tentar três zagueiros de novo, cara. Uhum. Mas a gente precisa de um Norberto mais agudo ali na direita. Concordo. Precisa de um atacante pra centralizar na hora de falar assim, pra quem que eu vou jogar a bola? Pra jogar a bola pro atacante. Tô concordando ainda. Entendeu? Então, e eu não sei se esse atacante também... Ó, concordei pra caramba que é da contratação do He-Man, cara. Também. Nossa, na hora que falo assim, é contratado e tal, gostei pra caramba e tal, mas infelizmente sem vontade, sem nada, viu? É, é a mesma impressão que eu tenho também. Eu não culparia, eu não sei, eu não tô querendo culpar o esquema com três zagueiros, não. Eu acho que a parte do esquema com três zagueiros em si, a parte defensiva, ela acabou funcionando. Né? A gente toma um gol de bola parada, num escanteio, numa cabeceada que também não culpa o João Ricardo, acho que ela foi muito em cima, de manual, como disse o Jairo, batida pro chão, o João pega no susto, a cabra sobrando ali no pé de um atacante, que aliás, assim, teve um amigo meu que na hora me mandou uma mensagem, falou assim, ele não estava impedido, não. Fui lá no Globo.com rever o lance, revi algumas vezes o gol, é claro que a posição da câmera não era ideal, mas eu não acho que ele estivesse impedido. Mas se for ver a movimentação da jogada, à medida que a bola foi mais para o centro da área, os jogadores do América todos abandonam a posição lá atrás, e esse atacante lá que foi o... Como é que chama que fez gol, gente? Gilberto. O Gilberto, ele está fazendo a infiltração. Então, enquanto todo mundo está saindo, ele está entrando. E o movimento realmente é muito rápido, poderia até, sei lá... Um tiratema descobrir que ele estava impedido. Eu até achei que não. Acho que ele estava em posição regular, sim. Mas ele aparece lá na frente sozinho por isso. Enquanto ele está entrando, o resto está saindo. Então, uma fatalidade acontece, uma falha, sim. Foi a primeira bola que o Bahia ganhou no ar, dentro da área da América. O Bahia não tinha ganhado uma bola, uma cabeçada, dentro da área americana. Ô, Henrique. Oi. E eu não acho também que deva desistir do esquema de três zagueiros, não. Porque eu acho que esse esquema... jogando com o Giovani, o Carlinhos. É aquele mesmo esquema que a gente jogou anteriormente com o Givanildo, né? Com o Gilson e o... Quem que era o outro lateral esquerdo? Gilson e Brian? Ou Gilson e Danilo? Danilo. Então, eu acho que pode dar certo, entendeu? Eu não acho que tem que abandonar esse esquema de três zagueiros, não. Eu acho que tem que deixar ele ali guardadinho. Uhum. Mas eu acho que tem que aprender a jogar melhor com ele. Isso. Eu acho que o esquema de três zagueiros ele é feito para você liberar o lateral. Para mim não faz muito sentido você ter um esquema de três zagueiros ou você ter um lateral que não ataque bem, no meu jeito de entender. Né? Então eu também não condeno o esquema, não. Eu acho que ontem nós jogamos mal. Sim. E a gente jogaria mal praticamente em qualquer esquema. A verdade é essa, assim, com as peças que foram colocadas. Isso, é aí que eu queria chegar. Então eu acho que... vejam que o problema tenha sido o esquema, mas sim as peças escolhidas para fazer esse esquema funcionar. É, eu também acho que, por exemplo, e aí as mexidas não foram ideais, né? Porque as medidas foram feitas depois do gol e não sei se é o ideal. Igual eu falei, você vai tirar um Wesley pra pôr um Renan. Que muda o quê? Nós estamos trocando exatamente que tipo de jogo, entendeu? Uhum. É pra jogar no contra-ataque? Não é. Não, você já começa com o Wesley, que eu já acho que é um erro. Magrão, puta que pariu, Adilson. Monta um barraco com o Magrão, leva ele pra dentro de casa. Vê, Magrão termina o jogo com o gel no cabelo, só. Deixa o gel do Magrão avental. Não muda, não. Não, deixa de avental em casa pra te receber com a bandeja, com a janta pronta quando você chegar em casa. Mas não leva ele pra campo, não. Pelo amor de Deus. Tá? Não dá pra aguentar Magrão mais. Né? A referência fica a cargo de Rui e Giovani. É, não é pouco, não dá. É pouco. Entendeu? E tem, tá faltando. Os nossos velocistas, basicamente, estão todos no estaleiro. Eu entendo que o Norberto também tá no estaleiro, a gente não tá podendo contar com ele. Mas, assim, por que o Wesley? Depois da bola que o Christian vinha jogando nesse início de campeonato todo, por que não levar Zé Ricardo, que é outro que quando entra já mostrou mais qualidade que o Wesley, mais velocidade que o Wesley, mais vontade que o Wesley? Ele já deu algumas entrevistas falando que ele vai escolher os medalhões mesmo, os caras que ele acha que aguentam uma Série A. Pois é, então, assim, os caras que ele acha, né? Pois é, eu acho que em algum momento você tem que fazer algumas escolhas. Tudo bem, beleza, monta um time com 9 medalhão, mas pô, bota 2 caras aí pra gente ver acontecer alguma coisa. Porque esses caras aí que não vão fazer acontecer nada diferente, não, entendeu? Nem que não, seja no momento da substituição, entendeu? Se não deu certo, vamos tentar outro aqui então. Entendeu? Deixa os meninos mostrar o futebol que eles têm, ué. Pelo que o Emerson Romano falou outro dia na Itatiaia, era que o pessoal tava treinando mal mesmo. Queria colocar quem tivesse bem. E parece que os meninos não estavam treinando bem. Aí então a gente pode eximi-lo da responsabilidade. Né? É o que eu escutei. Foi o que eu escutei na Itatiaia, né? Eu não tô lá pra ver também, mas foi o que eu escutei. Que ele coloca quem tá treinando bem. E aí, na mesma, falaram assim, ó, não colocaram nem o Christian, nem o Zé Ricardo, nem o He-Man pra viajar nesse jogo. Não, o He-Man, tudo bem. O He-Man não tá fazendo nada bem, né? O He-Man, a única coisa que ele tá fazendo bem é churrasco na casa dele, porque pelo que eu vi, ele tem ido à casa de carnes de primeiríssima qualidade, escolhendo os melhores cortes pra fazer o churrascão em casa. Ele me chamou pra ir lá hoje. Tava ruim pra caralho. O Christian e o Zé, eu já acho, já me espanta saber que eles não estão treinando bem. E o Christian, na verdade, você pega que, tipo, com o Drubis, que ele foi titular os dois jogos, né? Jogou, o primeiro jogou quando o Paraná embora tenha saído. E aí, quando o Adilson assume, ele não foi nem relacionado ele não viajou pra Santos também, assim como não viajou hoje. Então, tipo assim, o Adilson não tem levado ele, acho que não tem confiança. Ele tem apostado todos os medalhões pro primeiro jogo, que ele teve 3 dias, ainda vai, tipo, depois uma semana de treino, você querer colocar ainda mais um time mais cascudo, já que o jogo era difícil, uhum. Eu até entendo, mas ele já tá, tipo assim, já teve 2 semanas inteiras de trabalho com o grupo, já viu o rendimento de alguns em jogo, então eu acho que já daria pra começar, ele falou assim, peraí, realmente o Magrão não dá pra contar, ele não é mais o jogador de 2009, que era quando ele era o homem de confiança dele no Cruzeiro, né, pô, isso tem 9 anos, né, ele só envelheceu e depois, tipo assim, o futebol dele vinha numa descendente muito grande. Ele tava no CRB, veio pro América, foi reserva na Série B do ano passado. Não dá pra achar que ele vai aguentar e ser o salvador da pátria na Série A, que vai dar certo com ele ali. São coisas, né, que tem que se policiar. Ver. Porque o Wesley, pessoal, ontem ele também arriscou ser expulso, né? Com a confusãozinha que ele teve lá com o zagueiro, saiu lá só com o amarelinho também, né? Mas eu soube, esse é o terceiro jogo dele que ele você toma um vermelho ali também, o terceiro jogo seguido dele, que ele toma um vermelho participando, né? Verdade. Deixa eu regressar aqui um pouquinho ao início do programa e fazer uma coisa que eu devia ter feito e acabei esquecendo nos avisos paroquiais, que é dar os parabéns aos papais americanos, né? Seu Jair Viana, parabéns pelo Dia dos Pais. Vocês dois são pai também, não? Felipe, Rainer? Não. Essa dor de cabeça vocês não têm ainda, não, né? Eu não sou pai também, rapaz. Você é doido? Mas, Jair, não? Eu não, hein? Essa taça que você carrega aí, achei que era seu filho. Mas olha aí pra você ver, ó. Mas deu até certo, porque você deu um parabéns ao Jair Viana. Que o Jair Viana pai, exatamente. Você achou que era o Jair Viana? Não, de forma alguma. Mentira. Mas parabéns pro Corneta, esse sim, papai decadente. O Sérgio Tavares também, que tem os moleques dele. Mandar um abraço pro seu Carlos Alberto Jesus, americano e pai da Tel, que ela pediu aqui pra dar os parabéns hoje. Eu tava esquecendo, a Tel me lembrou. Então a todos os demais papais americanos que nos ouvem, os parabéns do Decadentes. Bom... o ponto que eu tô com vocês, né? O ponto que eu ia chegar era exatamente esse, de que assim, a questão de três zagueiros, eu acho que lá atrás ele até funcionou e vai haver momentos em que esse sistema deve ser privilegiado, e isso, em alguns jogos, é importante que você tenha essa segurança defensiva maior, mas se faltar uma válvula de escape. O time não tinha qualquer válvula de escape. A partir do momento que conseguiu impedir o ataque adversário e tomou o posse da bola, o time não conseguia sair. Foi isso que faltou ontem. O Henrique, esse time... agora eu acho que Felipe, eu acho que o Godzilla tá mascando as linhas telefônicas, porque seu áudio tá cortando um pouquinho. Tenta de novo. Não, mas agora o melhorou. Tá falando. É o Rainer? É. Então vai, Rainer. Tem Godzilla aí também. Aqui, ó. Não, eu acho que, tipo assim, o que a gente tem que prestar mais atenção é que eu acho que o esquema de três zagueiros vai ser implantado de qualquer forma no nosso esquema de jogo. Uhum. Eu não acho que o Paulão foi contratado para ser reserva. O estranho é que o Matheus Ferraz é incontestável no time. Não sei por que ele entrou de capitão, não sei por que ele entrou de maneira, tipo assim, sou o dono da posição também. E eu acho que o esquema de três zagueiros vai ser o mais utilizado aqui em diante, com a contratação do Paulão. A entendeu? Faixa de capitão eu não contesto, não. Porque eu acho que ela não tem nada a ver com o desempenho técnico do cara em campo. Acho que tem mais a ver com a liderança que ele exerce dentro do grupo. Mas eu acho que a liderança tem muito mais cara líder lá dentro que ele. Ah, não, mas aí a gente não sabe, senhor. Ah. Não, isso, e a rodagem essa parte, de futebol, gente? Essa parte. Não, sim, rodagem e tal. Concordo com tudo que você está falando. Mas assim, essa parte da liderança, isso eu acho que é uma coisa muito característica de cada jogador. E que não tem muito a ver nem com a qualidade técnica que ele tenha, nem necessariamente só com rodagem. Tem cara que tem perfil para ser líder e tem outros que não tem. Então, assim, até aceito o Matheus como capitão. Sobre ele ter tomado conta da vaga, até a chegada do Paulão não tinha quem colocar ele no lugar, né? O Lima só tá cedendo vaga no DM. Pois é, o Lima tá no departamento médico, o Ricardo Silva, não sabe? Não, o Henrique. Henrique, mas como é que o cara entrou no lugar do Rafael Lima? Que não tava bem esse ano. É, tá, mas ele tava entrou. Mal. Você acha que ninguém desse time aqui... É aí que eu acho errado também, né? Ninguém serve pra ser capitão nesse time? Pois é, ninguém assume a postura de liderança. Pode ter. O Juninho já pegou, né? O Juninho já jogou de capitão algumas vezes. Quando numa não... época o Juninho também não é. O Matheus não estava em campo, né? É. Gente, eu não tô falando desse grupo, não. Eu tô falando assim, muitas histórias que você já ouviu de goleiro falar de não sei o quê. A abraçadeira do Matheus Ferraz, não? Porque senão ele dá pro Gerson Magrão. Deixa pro Matheus Ferraz. Você entendeu? É isso aí. Se ficar criticando isso aí, vai pro Gerson Magrão. Eu sou com você, Jair, é isso aí. Deixa o Matheus Ferraz nessa trabalhadeira. O negócio do três zagueiro, eu acho que o problema é o seguinte: pra gente ter três zagueiros, a gente tem que ter transição rápida. Isso é uma coisa que desde 2016 nós não temos. O Anderson, os times do Anderson nunca tiveram transição rápida. É aquele lesco-lesco, toca a bola, vai daqui, vai dali, volta a bola, volta no Zé Ricardo, no João Ricardo, e vai nesse lesco-lesco aí o jogo inteiro. Agora, pra você jogar com três zagueiros, você tem que ter transição rápida, você tem que ter um meio ali que é capaz de achar um espaço e botar um corredor pra abrir. Nós não temos isso há quanto tempo. O último treinado, Felipe Amorim. Nós não temos isso desde... Aqui, ó, vai ter muita gente pra chiar aí, viu? Mas aqui, ó, sabe o que tá faltando no nosso time? Luanzito. Luanzito. Jogando ou sem jogar? Não, jogando demais. Aqui, prefiro que o Magrão. Prefiro o Luan que o Magrão. Eu também. Mas muito. Por favor, volta, Luan. Luan, pode largar o Tantan, pode largar o espeto de churrasco. Vamos. Se for pra vaga do Magrão, você pode voltar. Esquece a grelha e vem. Esquece a grelha e vem. É, só vem. Eu só, uma coisa que eu acho que, eu não sei bem se o esquema de três zagueiros vai ser mantido. Eu acho que foi mais uma questão de necessidade. Eu também acho que não. Acho que só pra esse jogo. É eu porque não tinha lateral direito ali. Tanto que você pega uma coisa que você vê no posicionamento, no primeiro tempo vai ver um pouquinho mais. Uhum. Quando enchia um pouquinho a bola, o Paulão meio que se apresentava pra sair, fazer sim, a jogada como um lateral direito. Exato. Só que, então eu acho que o esquema foi mais assim, ele quis surpreender desde o início, desde o início do jogo. Ele quis surpreender o Ederson, colocou um zagueiro a mais, que ele tinha gente pra ajudar na bola alçada, já que o Bahia ia cruzar muito, né? Então ele coloca ele ali, na hora de defender, ele fechava com os outros zagueiros, o Juninho ocupava ali o espaço, ia ser bom pro Juninho, que não precisava ficar, tipo assim, na hora de ter a posse, ele não precisava se apresentar como lateral, que não é a dele, se uhum. apresentar sempre lateralizado, ele conseguia se apresentar centralmente, fazer o que ele tinha que fazer, o Paulão ocupava ali, e na hora de fechar, assim, o Juninho fechava pelo lado, e ele fechava ali. Então eu não acho que foi um três zagueiros puro e simples, assim. Foi mais uma questão de necessidade pela falta de lateral. É, eu também acho. Dá pra é fazer isso em outros jogos? Eu acho que dá, até porque, tipo assim, você pega o Carlinhos, é muito ofensivo, o Giovani ataca muito, o Norberto ataca muito, o Alderlan, então, mais ataca do que defende, né? Então, tipo, você até tem alas, né, laterais, que conseguem fazer um 3-5-2 legal, só que eu não sei se ele vai utilizar tanto disso, mas pela conformação, por como tá o meio de campo dele, né? Porque se ele querer manter esses três zagueiros com o Rui fazendo o centroavante, aí não vai dar certo. O Rui, ele precisa municiar alguém, né? Ele pegar a bola de costa dos zagueiros ali, não tem muito... Uhum. Não tem mas isso que eu tava falando. Eu acho que ele vai manter o esquema de três zagueiros porque trouxe o Paulão. Messias é incontestável. Messias não vai sair do time. Não, mas é nesse ponto... O Matheus é o líder do time, entendeu? É isso que eu tava falando dele, do Matheus como líder do time. Aí nesse ponto eu não acho que ele fica com a vaga que era do Paulão, não. Eu acho que trouxeram o Paulão pro Paulão ser titular, concordo com você nisso. Mas não pra fazer o um esquema de três zagueiros, pra ser titular no lugar do Matheus mesmo. Até porque, lideranças, não necessariamente elas precisam estar em campo. Se não me engano foi na... Uma da Série B, não sei se foi quem a gente subiu ontem, anteriormente, uhum. O pessoal falava que o Fernando Leal era um líder do elenco. O Fernando Leal, tipo assim, pré-jogo, ele dava preleção e tudo, ele nunca foi titular, ele nunca cogitava. Ele sempre falava liderança. Então, assim, ele é um líder, mas é um líder que, tipo assim, é bom você ter jogadores assim no grupo. E ele certamente ainda é, não foi só naquela fase. Sim, não, eu acho que mas... dá pra manter o Matheus, já que ele veio pra cá sem esperança de titular, então, tipo assim, hoje ele ocupa ali, mas se não há briga de posição, ele perder espaço pro Paulão também não é nenhuma, eu acho que não é nenhuma surpresa se isso vier a acontecer, e você vai ter, especialmente na zaga, que o pessoal vira e mexe, toma cartão, suspensão, então é bom você ter três rodando. Sim. Se eles implementar os três zagueiros, porque agora ele tem esses três, se um deles perde suspensão, aí ele volta aquela mesma coisa, não tem quem colocar, né, vai colocar o Ricardo Silva, dá pra confiar nele? Agora o Sabino, né, o zagueiro da base, tá aparecendo em pressões, então, tipo assim, talvez sejam que... Viajou pra Salvador, inclusive. Talvez comece a ganhar chances também, então, tipo assim, mas será que ele realmente confia? Então, tipo, acho que ele vai acabar mantendo os dois zagueiros, mas por questão de, tipo assim, não tem tanto zagueiro, porque imagina se dois deles são suspensos, aí você vai ter que fatalmente jogar com ou o Ricardo Silva ou o Sabino. Ele tem a confiança pra colocar esses dois pra jogar? É uma coisa... O Adilson no Cruzeiro, ele tinha esse negócio de jogar com dois zagueiros em casa e jogar com três zagueiros fora, dependendo do jogo, né? Uhum. Não sei se ele vai manter essa mesma ideia. Tá parecendo que sim. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que foi uma mudança geral, porque que essa vai ser agora a cara do América. Acho que foi mais pra esse jogo, sim. Mas vamos ver, gente. Quando eu discuto aqui de que pode funcionar, mas... tá faltando a saída, né, o que todo mundo viu, é exatamente para esses jogos em que ele assumir que esse deve ser o esquema a ser utilizado, né, pode usar? Pode, vai feliz, você tá ganhando para isso, mas me ajuda aí, né, tem umas coisas que não dá, Magrão certamente não dá, Wesley eu já acho que não dá, quer jogar do cascudo. Não. Eu vou lá e dou um cascudo no Zé Ricardo e pronto. Esse jogador cascudo. E a gente continua com aquele velho problema de preparo físico, de 20 minutos do segundo tempo, todo mundo morre. Talvez porque a gente tá com um time muito velho em campo também. Sim. Né? Chega 20 minutos do segundo tempo, a intensidade acaba por causa disso. Então, até nisso tem que pensar também. Você vê que ontem, por exemplo, a gente jogou com um time que jogou meio de semana, né? Jogou quarta-feira à noite, 21h45. O Anderson não poupou o time. Não poupou o time e os caras ainda estavam com mais fôlego que a gente, ou pelo menos igual. Então, tão trem errado. Tem uma coisa errada aí, não pode ser, não. Né? E você vê como é que tá esse campeonato, quantidade de gol que tá saindo no fim do jogo, é diferente do preparo físico. O Bahia, principalmente, tem feito muito gol no fim do jogo. Pois é. Nos minutos finais tá saindo muito gol. E quase fez um ontem, né? João Ricardo fez o milagre lá. impedir o gol que tava o jogador chegando sozinho na cara dele. Pois é, tem que pensar isso aí. Deixa eu ler uns comentários aqui. É, Leandro Mourão, fazer gol sem atacante só por óbvio de Jesus Cristo. Como diz Jair Viana, não sei como Gerson Magão consegue jogar futebol profissionalmente. Ah, e ainda acha técnico para escalá-lo como titular. A véia retranqueira do professor Adilson Pardal só está crescendo. Saudades do Anderson. Calma, gente. Não, não, também não. É, também acho que não. Até o pé de abraço pro pai dela. Feliz dia dos pais para todo mundo. Marcão do Castela, concordo com vocês. Magrão e Wesley. Sobre Magrão e Wesley, mas acho estranho a situação do Zé Ricardo. Já não está mais jogando com o Anderson e agora com o Adilson. Pois é, a informação agora de quem acompanha o treinamento, do Romano, para ser mais exato, é de que ele não estaria treinando bem. Então, vamos ver. Natel, nossa, Leandro, calma, você tá nervoso. Quem é Leandro? Ah, o Leandro Mourão, deve ser. A Tel tá falando que ela também é pai, é isso aí, Tel. E, parará, mas Marcão do Castelo, jogar com três zagueiros, desde que tenham velocistas. Não temos esse perfil de jogadores no nosso elenco com qualidade. Vou ficar repetindo isso até o final do campeonato. Nós esperamos que não, viu, Marcão? Porque talvez a gente não jogue nesse esquema e tenha melhores resultados. Paulo Braga, Matheus Ferraz melhorou muito depois da chegada do Adilson. Melhorou muito depois da chegada do Adilson. Concordo também nesse ponto. Ontem eu achei até que ele foi melhor do que o Messias. O Messias ontem eu achei um pouquinho desligado, igual alguém já comentou. Eu concordo. Formiga, Horifrex, o esquema de três zagueiros deu errado ou o elenco é muito fraco? Ou está mal escalado sem o Zé e o Christian, por exemplo? É, a gente falou um pouquinho disso, de que acha de que Zé e Christian poderiam ter chance. Tá mal escalado porque tá escalando o Gerson Magrão, tá mal escalado porque não tem uma referência na frente. Eu acho que é mais está mal escalado do que simplesmente o elenco é fraco. O que vocês acham aí, Jair? Eu acho que estava mal escalado, sim. Eu acho que a gente o nosso elenco é muito à conta e, assim, quando... E além de ser a conta, o dia que joga mal é complicado, entendeu? Assim, o nosso time titular já não é essa Brastemp, e o dia que não tá pra peixe é difícil. E ontem eu achei muito mal escalado ontem. Eu vou falar com você, cara, negócio de treinar mal, Zé Ricardo, Christian, não sei, bicho, uma molecada dessa só se tiver no crack, porque não tem lógica, não. eu também, assim... Não tem lógica, não, cara. É porque eu não vejo razão. Pior que esses caras não tem jeito, não. Seja véio. Muito amigo do Adilson, muito fã do Adilson, e esteja vendo isso lá, mas, assim, eu também tô achando muito difícil acreditar. Nós vimos esses meninos jogar, Christian, tão jogando, tão treinando mal. É, nós vimos esses meninos jogar, o nego não desaprende assim, não, só. Quem falou que não acredita? Alguém aí falou. Eu falei. Você, uma coisa que eu tenho que pegar também, tipo, tem que ver até que ponto isso pega, que na semana mesmo teve... dois treinos fechados, né? Que não deu pra ver como é que o pessoal tava treinando em si. Uhum. Então, não dá pra policiar, os caras não tão treinando bem, porque assim, alguns treinos foram fechados. Embora, tipo, assim, eu entenda que, no geral, a Sport tá abaixo dos dois. Mas é uma questão... Uma coisa, por exemplo, eu assisti um treino na época do... Na série B, quando o Lorenzi, o glorioso Lorenzi, ainda estava no nosso elenco. Uhum. Eu lembro de ter assistido eu fui conhecer o CT, né? Pelo programa de sócio na época e tal. Eu assisti o treino, assim, e pra mim um dos destaques do treino, um dos caras que eu vi dando mais treino com... Realmente correndo o campo inteiro, participando e tal, foi o Lorenzi. Eu achei assim, aí eu comecei... Depois que eu vi aquele treino, eu falei assim, bom, agora eu entendo, agora eu sei porque o Giva, tipo assim, esse é um 12º jogador, na hora que precisa ele coloca. Porque no treino o cara deitava, mas não, ele não era titular do time. Ainda assim, era a reserva dos dois volantes, ele era só o assim que precisava de um volante, ele colocava o cara. Mas assim... Uhum. Entender isso, tipo assim, se o Wesley tá treinando bem, você entender que no final do jogo querer colocar ele, ou situação, até compreendo, mas você querer começar com esses jogadores aí, é um pouco. É. Cara, se você é chegar um pouco demais. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, o Sabino tá treinando mal, eu não sei dizer. Não sei dizer mesmo, não sei se o cara é bom, se é ruim. Agora, bicho, a gente viu esses meninos jogaço. Não é possível que a coisa tá assim. Sabe o que isso não parece? Não teve contusão, não teve nada, né? É, sabe o que isso parece pra mim? Aquelas picuinhas que acontecem no América de vez em quando por causa de empresário. Uhum. De vez em quando no América acontece isso. Um jogador começa a aparecer, os empresários começam a chover em cima, aí vem aquela ordem pra dar uma encostada nos caras. Já aconteceu várias vezes, a gente fica sabendo 2-3 anos depois dessas coisas. Uhum. Porque não sabe, é como eu falei, o Christian, ele nunca fez um jogo menos do que ok no América. Eu nunca vi um jogo dele menos que ok. Eu nunca falo, nossa, hoje o Christian matou o time. Eu não lembro disso. Então, quer dizer, como é que um cara, velho, fala, não, nós vamos tirar esse cara e vamos botar o Wesley, nós vamos botar o Magrão. Não vai, cara, não tem lógica uma coisa dessa. Ô Formiga, você escreveu aí? Faz favor de voltar aqui no programa, que nós gostamos. Eu queria ver a opinião do Formiga sobre isso, o que ele acha. Que ele perguntou aí, mas não deu a resposta. Tá aí. O que, que ele acha que é? Tá. Você pega essa parte do Christian que fica estranha, porque, por exemplo, a gente tava sem lateral direito. Vamos supor ali que o Juninho foi a opção, embora o Paulão também tido nessa, né? Uhum. Mas, tipo, imagina se um dos dois, por algum motivo, se machuca com 2 minutos de jogo, ele não ia ter o cara fazer a lateral direita ali. Então, tipo assim, o Christian no banco ter sido relacionado pro jogo, nem que fosse pra, tipo assim, se ele precisar fazer uma troca por lesão, alguma coisa, já que ele é um cara que faz a lateral direita, né? Você entenderia, mas tipo, nem pra isso ele foi, né? Ele optou, se eu perder o Juninho, eu desloco o Wesley, eu coloco o Sabino, eu faço não sei o quê, mas tipo assim, eu não preciso do Christian pra fazer nem que seja a lateral caso a primeira opção dê errado. Então, uhum. Tipo assim, é um negócio meio estranho, porque tipo, sem lateral, ele jogou de lateral muitas vezes pelo América. Então acho que dos volantes, acho mais preparado pra fazer a lateral direita foi ele, que as primeiras chances com profissionais todas foi como lateral. Até que eu achei até que foi quase uma queimada, porque lateral era um lateral só ok, né? Uhum. Não é um primor. E como volante, pra mim ele faz uma diferença. Ele é um volante que apoia bem, laterais, consegue apoiar o jogo lateral, ele chuta muito bem de fora da área, ele tem bola parada, ele consegue cobrar falta, escanteio, ele ajuda nesse aspecto também. Então, tipo assim, não sei, não consigo entender. Ele, pra mim, ele faria o que o Wesley faz melhor, né? Com mais disposição, um pouco mais de vontade e mais velocidade. Você quer alguém pra espichar contra-ataque, por exemplo, quer um time defensivo, 3 zagueiros pra puxar ali, você não vai conseguir puxar contra-ataque com o Wesley e Magrão. Não, vê o gol que ele fez contra o Cruzeiro. Você vê que maluquice, né? Você vê que a escalação tava tão doida que nós perdemos um volante bom, que é o Juninho, pra ganhar um lateral regular. O Marcão do Castelo tá aqui comentando, né? Será que eles estão treinando tão mal que nem pro banco eles ficam? Tá muito estranho isso. Então nós vamos pegar o cara que renovou o contrato do Zé Ricardo por 3 anos e vão demitir ele da América. Ele não deve ser treinado de futebol, né? Eu comentei isso aí. Foi porque eu escutei no Itatiaia outro dia falando que o Adilson Batista não coloca, não relaciona quem tá treinando mal. Sim. Foi por isso que eu falei. Sim. E aí você comentou que o Romano deu esse atestado. Não, foi. Então, foi a Itatiaia, deu. Acho que foi o Romano que falou que quem treina mal com a Adilson Batista não vai pro jogo. Ah, mas não especificou que os dois estão treinando mal, não. Não, aí eles falaram dos dois. Eles falaram, tipo assim, do Christian, do Zé Ricardo e do Rafael Moura. Na hora que eu escutei, eles falaram assim, ó, deve ser por isso que eles não devem ter relacionado. Porque não tem outra explicação também. Porque eles participam. O Zé Ricardo e o Rafael Moura participaram da ação com sócio torcedor, lá na Rádio Gabalha lá. Isso, agora nós temos uma equipe de moto também, viu, gente? E nós estamos ganhando título lá na moto também. América abrindo fronteiras aí. Então eu acho que, tipo assim, não é por falta de. Eu até achei, talvez, que o Rafael Moura tivesse tendo, né? Negociado com um clube da Arábia, do sei lá de onde, lá do Uzbequistão, sei lá. Mas ele participou da ação com o pessoal, junto com o Zé Ricardo. E na mesma hora, depois surgiu a notícia, tipo assim, ó, os dois não foram relacionados. Então, não sei. Os dois são. O Zé Ricardo é querido pela torcida e o He-Man é um fator mais assim, né? Mais conhecido mesmo. Uhum. Eu acho que ele participou também por conta disso, mas. Aí logo depois eles falaram que treinar com o Adilson Batista, quem treina mal não vai pro jogo. Enfim, nós vamos trabalhar com essa hipótese então, porque a informação que a Itatiaia tá dando. Mas que é estranho, é muito estranho. É muito estranho, sim. E, enfim, por enquanto, podemos dizer que de certa forma tá tranquilo, porque nós ainda estamos ali na 11ª posição, né? Mas precisamos fazer gordura. Todo jogo, especialmente em jogos contra times que estão lá disputando com a gente. Eu acho que nós estamos precisando é contratar, cara. Ah, não sei se tem dinheiro pra isso, não. Sabe por quê? Eu duvido que tenha dinheiro. É um meio. Eu gosto pra caramba do Rui. Eu acho que o Rui faz um negócio que ninguém na América faz, que é arriscar de fora da área. Mas só tem ele, cara. Uhum. Ele vai usar de 10. Aí, tipo assim, o Rui não tá funcionando. Quem que nós vamos colocar? Renan Oliveira? Não dá mais, cara. É Renan, Gerson Magrão de falso 9, cara. O cara é falso, ele é falso gandula, falso torcedor, falso jogador. Falso jogador, gandula, né? Bicho. Aqui, falando em falso jogador, viu, gente? Aproveitar, fazer um jabá, não porque eu não tô envolvido com a coisa, mas fica a indicação. Vai sair um documentário sobre o Kaiser, Quem lembra aí do futebol da década de 80, 90, vai sair o documentário, então, sobre o Kaiser, o maior jogador de futebol que nunca jogou futebol. Então, fica aí. Achei que era o Renato Kaiser que jogou pelo Tupi esse ano, que o Cruzeiro contratou e emprestou para o Atlético Goiás. Procurem aí, documentário Kaiser Futebol, tem lá no YouTube, vocês vão ver de quem que eu tô falando. Não tivemos mais novos comentários. Vamos para a Bale Colatina dessa bagaça? Bora. Vamos lá. Colatina, vou começar pelo Bala, porque foi mais difícil. Bala, com 8,3%, Matheus Ferraz e Donizete empatados. Não gostei do Donizete ontem também não, viu? Carlinhos e Rui com 16,7%. E com 50% dos votos, João Ricardo foi o bala da rodada pra galera. O Jair, qual que é o seu voto? Vou ver o do Sérgio aqui que mandou pra gente também. Qual que é o seu voto, Jair? Eu acho que o Carlinhos foi muito bem, gostei do futebol dele ontem. Uhum. Eu acho que o Rui estava muito prejudicado pelo esquema, então assim, eu não posso falar que ele foi mal, acho que dentro do que ele jogou bem, mas jogou completamente isolado e longe. Uhum. Então é bem difícil votar nele por conta disso. Eu vou no João Ricardo também pela defesa, né, e não boto a culpa dele no gol, não. Eu vi muita gente nos grupos do América aí falando que foi peru e tudo. Sim. Não foi, e não tomamos um 2-0, porque realmente ele fechou o ângulo pro cara. Isso. Né? Então vai no João Ricardo. Muito bem. Isso é o Bala. Bala. O Sérgio Tavares votou no Carlinhos. Então nós temos 2 pro João Ricardo e 1 pro Carlinhos. Rainer. O Bala meu é o João Ricardo. É só o Bala que eu vou votar por enquanto. Por enquanto só o Bala. Tá. João Ricardo. João Ricardo. Quem que não foi, Felipe? Pra mim, eu gostei bastante da atuação do Juninho ontem. Uhum. Fora de posição, conseguiu recompor bem o setor ali novo. Ainda tentou ajudar, aquele meio-campo sobrecarregava bastante a parte defensiva, ele ajudou bastante, foi muito voluntarioso. Eu gostei, uhum. Pra mim foi o melhor. Embora realmente eu faça uma menção honrosa ao Rui, que mesmo fora de posição ali, sozinho na frente, ele tentou, brigou. Uhum. Você via ele voltando, muitas vezes ele corria acompanhando os caras quase até a área de defesa, nossa, porque, tipo assim, pra evitar contra-ataque. Então ele foi um cara que se voluntariou bastante, o esquema completamente não ajudou ele de forma alguma. Ele ficou uhum. bem sozinho, isolado ali, sem ninguém pra dialogar. Mas eu acho que foi... teve um chute perigoso dele também no segundo tempo, né, que poderia ter tido uma sorte maior. Né? Uhum. Mas, então, a menção Rosário, mas o Juninho, pra mim, foi quem achei que se destacou melhor. Achei que foi até por estar fora de posição, recompôs bem e aguentou bem o tranco ali. Muito bem. Eu vou votar no Carlinhos também, porque eu gostei do Carlinhos ontem. Acho que o Carlinhos era quem tava tentando alguma coisa diferente, quem tava tentando alguma coisa mais ofensiva. Isso sem prejudicar a sua marcação lá atrás. João Ricardo também não acho que ele falhou, poderia ser um bom voto, sim. Fez defesas importantíssimas. O Rui estava prejudicado, não chegaria ao ponto de votar nele para bala exatamente por isso, mas você via que ele estava lá se doando e tentando. Mas eu vou com Carlinhos, então. Acho que o Juninho também fez uma boa partida, mas vou de Carlinhos hoje, que para mim foi quem me agradou, me chamou mais a atenção. Mas quem ganhou foi então o João Ricardo, com os 3 votos aqui: o voto popular, o voto do Jairo e o voto do Rainer. Colatina. Nós tivemos 8,3 empatados Magrão, Judivan e Juninho, 16,7 para Wesley e Giovani, e com 41,7% Adilson Batista é o Colatina da galera. O Sérgio Tavares também votou em Colatina e ele votou no João Ricardo. Ele foi um dos que achou, que falou até hoje não vou tocar o áudio que o Sérgio mandou pra gente sobre o jogo, porque a gente deve estar um programa mais cheio. Mas eu ouvi e ele comenta isso. Foi basicamente o que a gente comentou aqui, tudo e tal. O único ponto que destoou dos nossos comentários foi sobre o João Ricardo, que ele achou que falhou no momento do gol. Então tá isso. Um voto pro João Ricardo e um voto popular pro Adilson Batista. Jairão. Eu vou acompanhar o voto popular. Adilson ontem escalou errado, levou errado, escalou errado e mexeu errado. Então vai Adilson Batista ontem. Não tem nem que ver. Felipe. Eu também acompanho o voto popular nessa brincadeira, porque é aquela história. Ele tem as peças que ele tá apostando, né? Por algum motivo. Quando funciona, vai bem, né? Só que ontem, pra mim, a estratégia foi errada. Você tentar contra-atacar com um jogador que não tem a menor condição de fazer isso, né? Você tá praticamente abdicando da vitória, né? E foi mais ou menos o caso. Ele entrou mal, muitas peças não rendendo, o que a gente espera, mas ele esperou que rendessem e não corresponderam. E as substituições também, cada uma coisa mais louca que a outra, né? O Judivan, o Renanzinho, coisas assim, que também não acrescentaram nada, não conseguiram ajudar a mudar o jogo, então... Como tem tanta gente ruim, você vota em quem optou por ter todas aquelas pessoas ruins em campo, né? Muito bem. Rainer. Adilson Batista também. E Ricardo Rubski, que não dá opção também para esse time para contratar ninguém aí. Eu sei que tá muito difícil, bem. Mas eu acho que alguma coisa aí dá para garimpar. Mas nós vamos ficar com o voto do Adilson, é isso? Da Adilson, é. Tá bom. Convenção honrosa ao Ricardo Rubski. Eu vou seguir também, vou com acesso no Adilson. Levou mal, escalou mal, mexeu a água, já tava, né? Já tinha jogado o bebê com a água fora há muito tempo. Mas enfim, não deu ontem, bota na conta dele. Se a gente bota na conta dele, a gente tem que listar aqui tudo que ele fez de errado dentro de campo, já que ele não entra em campo. Então assim, fica, acho que é evidente, a impossibilidade do Magrão jogar bola, a escalar o Wesley, se quer levar os demais, sabe... Paulão, acho que ele tava, talvez falta entrosamento para ele, faltava um pouquinho de ritmo, faltou um pouquinho de técnica, assim, mas não acho que ele prejudicou o time em momento algum. Eu não colocaria ele como um dos Colatina no jogo, de jeito nenhum. Não culpo o João Ricardo, então não acho que ele tem que entrar, mas não gostei do futebol do Leandro Donizete, falei aqui. Acho que o Leandro tava voltando bola demais, botando muita bola na fogueira, muito passe para companheiro que estava absolutamente cercado, o passe já ia torto e o cara ainda estava absolutamente cercado, que deixava a gente sujeito a contra-ataques, de uma bola roubada ali na intermediária ainda. Então ontem eu não gostei do Donizete. Teve alguém que lembrou, foi o Wesley mesmo, né? Que, além da má atuação, leva um cartão amarelo de graça no começo do jogo, sem a menor necessidade. Acho até que ele foi substituído por causa do cartão e não necessariamente pelo não futebol que ele vinha apresentar, mas tá aí, Adilson Batista leva o seu primeiro Colatina, já levou bala, leva agora um Colatina também, aqui da galera. Posso fazer uma menção rosa também? Claro! Eu queria fazer uma menção rosa, que eu quase votei em Colatina no posto do Ipiranga, porque eu achei que ele foi muito mal ontem em relação ao que ele podia ter feito para ajudar o América. Eu também. Porque ele mexeu antes dos 35 minutos, coisa que não é comum dele fazer. Uhum. Ele não deixou o time dele sentar lá atrás e ficar esperando o time tomar aquele sufoco no final. Uhum. Então, tipo assim, eu voto nele para Colatina. Eu quase votei nele para Colatina por conta disso, porque eu acho que ele ontem, ele não fez o que ele tá habituado a fazer, né? E facilitar a vida dos adversários que são adversários diretos por alguma coisa. Então eu faço essa menção também. Válida, muito válida a menção rosa, que fica o registro. E mais uma vez, relembra a nossa campanha para que no jogo América e Bahia seja aberta a Ismênia e não a Pitangui. Só para lembrar os presentes aí, né? Muito bem. E que também não coloque aquela proteção atrás dos gols, porque com a última vez que abriram a Ismênia, eu fui lá para poder ficar cornetando o posto atrás dele, ficar gritando, mas separaram as 5 fileiras atrás do gol, para não chegar nem perto do banco de reservas. Achei isso uma baita de uma sacanagem. Aí não, ué. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Últimos comentários. O Marcão falando que o Adilson queima o futebol do Rui, colocando ele lá na frente. Eu concordo que você impede o Rui de jogar. Eu acho que acabou não queimando o jogador, né? Não tô vendo a torcida do América criticá-lo nas atuações. Acho que a torcida tem enxergado isso. Não, eu tô errado. Vocês viram crítica a ele? Mas que impede que ele desenvolva o melhor futebol, isso eu tô com o Marcão nessa. Marcos Neto, meu resumo. Adilson é retranqueiro e tem a ideia de que o jogador tem que ser cascudo e de que a bola não queima no pé. Por isso, Zé e Christian não jogam. He-Man é atacante. Estamos fodidos. Marcos Neto. Continua. Vamos sofrer até o fim do ano. Calma, gente. Ó, lei de Ramon tem que ser exercitada. A gente sugeriu aqui com o Drubski. Ela continua valendo para Adilson também. Curtam a Série A. E a Carla tá aqui. Henrique, manda um oi para a torcida Vale Verde. Conheci a galera, super legal. A camisa que fizeram ficou maravilhosa. Tô fazendo propaganda do Decadentes. Muito bem. Faça propaganda do Decadentes. Deixa eu ver o que mais. O Marcos Neto volta. A nossa sorte é que a rodada ajudou. Vitória e Vasco perderam. E o Marcão aqui, a queima no sentido de perder o único meio que temos. Sim, nesse ponto concordamos, Marcão. O Adilson não tem aproveitado bem ruim, não. É isso, senhores. Algum destaque ainda que vocês queiram tratar? Algo que a gente não falou, que vocês queriam trazer? Não. Nós temos que torcer pro Inter. Amanhã nós temos que torcer pro Inter. Isso. Sim. Que é pra segurar o Fluminense, porque aí nós temos um confronto direto. Uhum. E a gente pode retomar uma posição na tabela aí. Beleza. E o jogo... Vamos esperar que a semana clareie um pouco a ideia do nosso Pardal Batista, né? Que ele não, é, que não invente de novo o Gerson Magrão e o Wesley num time titular, né? Muito bem. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Então é isso, senhoras e senhores. Próximo jogo do América, então, é domingo às 19 horas. Então, horário nojento. Domingo à noite. Horário nojento. É em BH, é no Independência. Quem 17 puder. 17 horas no Pardal, vá, hein? 17 horas no Pardal, o jogo começa às 19 lá no campo. 17 já tá tarde, né? O povo já vai mandar é uma hora já. O Sérgio deve desculpa, chegar às 11. Falei errado, é 12 horas. O Sérgio Tavares deve chegar às 11. O povo vai pra missa, acompanha, espalha o Pai Nosso na cara e vai pro Pardal. Espalha o Pai Nosso na cara. Muito bem. Então é isso. Semana que vem é domingão, fim de noite no Independência. A gente volta com Decadentes na segunda-feira, às 8 horas também. Certo, senhores? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre lá. Lembrem-se de curtir a página do Facebook, assinar o canal do YouTube. Deem uma olhada, quem tiver com cascalinha aí, pagar uma cervejinha lá no decadentes.com/sócio, que é esse dinheirinho que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui, pagar servidor, pagar equipamento, pagar os trem, tudo que tem que pagar aqui. Então ajuda nós lá, pinga um cascalho lá. A partir de R$5 vocês podem contribuir, pode começar e parar no momento que vocês quiserem. E é isso. Voltamos segunda-feira que vem. Certo, senhores? Parabéns aos papais de novo. Boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite.